Formosos são os teus pés, ó filha do príncipe. Teus coxas como joias, mãos de artista a trabalhar. Teu umbigo uma taça, bebida nunca falta. Teu ventre monte de trigo, cercado de lírios a brotar. Quão formosa, quão aprazível teu amor, em delícias como a palmeira eu anseio. Teu doce aroma me guiar, meu amado, eu sou tua. Teu coração, meu abrigo, nas vinhas nosso amor florescerá. Teus frutos sempre guardarei. Teu pescoço, torre de marfim, teus olhos, fontes de luz. Teu nariz como torre que olha Damasco em sua visão. Teus cabelos pura púrpura, o rei em ti se encantou. Teu paladar, vinho suave, nos lábios doce amor. Teu aroma me guiar, meu amado, eu sou tua. Teu coração, meu abrigo, nas vinhas nosso amor florescerá. Teus frutos sempre guardarei. Vem, amado, saiam ao campo. No amanhecer vamos juntos ver as flores se abrindo e o nosso amor sempre em frutos. Mandrágora, cheiro no ar, excelentes frutos a brotar. Ó, amado, tudo é teu, teu amor, meu eterno lar. Quão formosa, quão aprazível teu amor, em delícias como a palmeira. Teu doce aroma me guiar, meu amado, eu sou tua. Teu coração, meu abrigo, nas vinhas nosso amor florescerá. Teus frutos sempre guardarei. Português e worship. Português e worship.